Rádio Santelerense de Santa Helena de Goiás, Rádio Difusora de Jataí, Rádio Sul Goiana de Quirinópolis, emissoras que integram a Rede Divino Espírito Santo de Comunicação. Rede Divino Espírito Santo de Comunicação. Sejam todos bem-vindos, rezemos. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo.